retorno 600, após ITAP, autorizado, Serra Vista 368, desça para 2500 pés, que negar no 0 ou no 5, gol no 600, responsabilizado. Após ITAP, 368, autorizado, RNAV, até 2500, com 1015, 1600, responsabilizado. Só confirmando, após ITAP, não tem condições de voar, Serra Vista 366, gol no 600. Negativo, grande informações no, através de ITAP, por isso solicita 368. Norte, nível de voo 330, autorizado, superior whisky 58. Decola da pistão do zero, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1 no 9 decimal 8, transponder 5102, para 8001. Norte, 330, Recife, autorizado, via superior whisky 58. Cola pistão no zero, com curva à esquerda, na Puca, Aracaju, acionado 5102 no transponder e o controle 119 decimal 8, para 8001. Protegimento correto, senhor. Chame para o posto de acionamento, confirme somente seu portão. Estamos no portão 11. Copiado. Solo Salvador, Webjet 6741 para o táxi, com 131 a bordo, autonomia 4 horas, alterna com fins. 4 horas com fins, confirme 131, senhor. Afirmo. Copiado, 6741, aguarde um minuto. Aguardando. Azul 4082, ingresso, taxiway, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal 4082. Kilo, pátio 3, guardava ingresso principal 4082. Objeto 6741, táxi aprovado via Juliette, Alfa e taxiway Delta para o ponto de espera, pista 10, cabeceira deslocada em 1.200 metros, ajuste no 0 no 5. Na Delta, chame torre, frequência 1 no 8 decimal, meia dúzia, senhor. Tem um bom voo, gol 1. Correção, objeto 6741. 6741, táxi Juliette, Alfa e Delta, cabeceira deslocada, 1015, web 6741. Azul 4082, táxi aprovado via pátio 3, ingresso no pátio principal, portão 09, azul 4082. Portão 09, azul 4082. No 600, chame controle Salvador em 120 decimal 8. 1208, 600. Corre agora na proa 130, então 3566. Possibilidade da 120, evitar formações, está 3566. Autorizado, proa 120, está 3566. 120, está 3566. Controle Salvador, boa tarde, gol no 924, mantendo 120, sente da Yankee. 3566, desça para 3000 pés, QNH 10, 15, chame controle Salvador em 120, decimal 8, TAM 3566. Para o TAM 3566? TAM 3566, desça para 3000 pés, QNH 10, 15, chame controle Salvador em 120, decimal 8, TAM 3566. 3000 pés, boa tarde, Whisky Charlie Mike, uma centena para Guarulhos, agora de copa, Charlie. Guarda copa, tem informação, curva à direita, proa 180, gol no 924, desça para nível 070, gol no 924. Direita 180 para o 070, gol no 924. Senhor, boa tarde, Betel 401, ponto de altitude. Vetelon 401, boa tarde, aciona identificação, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 060, Vetelon 401, desça para nível 080. Esquerda 0620, descendo para o 080, Vetelon 401, sobre vetoração. O gol no 697-680. Bono. Que Charlie Mike. Cotejamento correto, Whisky Charlie Mike no parte 3, chama o posicionamento. Camarada, posicionamento apertado. Para 1909, gol no 697. Reduzindo velocidade, mantém o pé se eu tava voando, aplauso o SC 367. Recebeu, atingiu 70, voando na proa do SC Sierra Victor 367. Bom, no 697, mantém a proa de pelo, gol no 697. Então temos sequenciamento, aguarde vetoração. A proa de quem, Sarita? Pelo, Papai Eco Lima Oscar, gol no 697. Então tá bom, vamos lá pro tal do pelo aí. 3660, desça para nível 040, chame controle Salvador em 120 decimal 8, botão 3660. Desça 040, chama em 1208 o controle, tá? 3660. Acabou de sair, aqui, brigadão. 080, vai até o 401. Gente, abertando o 401. Bono 924, curva esquerda, proa 120. Bono 924, desce e mantém a nível 050. Para 120, para o 050, Bono 924. Controle, o Whisky Bravo Zulu, confirme que a gente deu autorizado até altitude de tráfego. Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, vou ir na proa da rotatória, desça para 1500 pés, após na rotatória, visual com campo, Whisky Bravo Zulu. Zulu. Controle Salvador, Objeto 6741. Voo no 697, desce e mantém a nível 060. Desce para o 060, voo no 697. Web 6741, contato radar na decolagem e saída da EL, suba nível 340. Saída da EL, 340-6741. Bom, ONU 924 reduz a velocidade para 210 nós. Está mantendo, 210 nós. Quer que reduza mais? Sim, se mantém a velocidade igual 924. 924. Israel, transição de NER. Em mais um minuto a informação será alfa. Aguarde a coordenação, então 3173. Só escuta, obrigado. Prossiga, senhor. Pressionamento. Livre acionamento, Mike. Chame táxi. Camarada táxi, Mike. Táxi é pressão de pelo. Tá mantendo 60. Tá 3 milhas de pelo. Gente, aguarde vetoração. Gol no 697. Mantenha nível 060. Ok, mantenha a proa e aguarde a vetoração. Então, não prossegue no RNA. 1.200 metros. Tem livre pouso no zero. Seguinte, cabeceira deslocada. Gol, meio radar. 697, curva direita, proa 2, proa 270, gol no 697. Direita 270, 660. Gente. Informar quando vai pedir proposta, senhor? Eu diria que provavelmente mais uns 20 minutos. Em mais 20 minutos, senhor, escopiando. Pena descendo para o 070, Abaetel no 401. Não, 3173, pronto para corte. A termo. 3133, Salvador para Serra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360, autorizado, negativo 38, via superior 50. Decolador pistão 0 com curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1 no 9, decimal 8, transponder 5, 1, 1, 2, 3, 1, 7, 3. Ok, Guarulhos 360, Fluís 50, Del de NER, decolador 1 a 0 com curva à direita, 19, 8, 5, 1, 1, 2, UTA 3, 1, 7, 3. Protegimento correto, TAM 3173, no portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Trabalhamos, até já, 3173. Mais um desvio à esquerda, tem informação nessa proa aqui? Qual proa, gol no 697? 250. Ciente, autorizado, gol no 697. Ok, está com velocidade 309 e a proa 340 agora. Ciente. Bravo Zulu, para ingresso circuito de tráfego Torre 1 no 8, decimal 6. 18 e meia, bom trabalho. Atingindo 070, bateu no 401. Web 6741, chame Centro Recife 1288, alterno 3325. 288-133-25, Web 6741. Até 1401, curva direita, proa 130. Aberta 1401. Direita 130, mantendo 070, aberta 1401. Tome de cada, aberta 1401. 150. Ok. 1.500 pés, QNH 1015. Ciente, Zulu. 0. Autorizado, chegada à massa, identificação, reduz a velocidade para 200 nós. Passaria 2230. De 250 para 2009, 2230. Mantenha nível 080, passarei 2230. 80 é descida, 2230. Atenção de controle por voo no 697, qual é o número para apoiar? Voo no 697, número 4 para aproximação, curva esquerda. Proa 160, desse mantém a nível 050. Ok, a 160 não dá não, tem uma formação, ok? Vamos descer para proa 180 aproximadamente. A 070, tem condições de gol no 607? Qual a proa? 070 à esquerda. Vamos ver agora, senhorita, estamos apoiando a curva, vamos ver o que vai dar aqui. 121-9. Direita após 119, amanhã 0 gol. Recife, nível 4 no 0, superior uísque 58. Decota 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 19.8 controle, aciona 5107, gol no 754. 5107, contingimento correto, gol no 754, portão 08, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Chamaremos no 754. Mike, prossiga. Zulu. Cruzando 170, mas você escuta. Bom, 328, vou na proa de Mari, aciona a identificação, desça e mantenha nível 090, bom 328. Mari 090, identificou. Passareta precisa de um pequeno desvio à esquerda, a fim de evitar formações. Qual o tráfego? Passareta, 2230. 01. Gente, mantenha nível 080, autorizado desvios, passarei 2230. 2230. Júlia, vai até o 401. Vai até no 401, só siga. Estou batendo 70, 30 milhas de Salvador. Gente, desça para nível 060, Betão no 401. 060. Ok, o gol agora, 1697, pode começar a curva esquerda. Tem alguma proa, Gondrani? Proa 080, gol no 697. Ok, bastante 50, proa 080. Bono 697, autorizado, Serra Vitor 366, desça para 2500, pés, QNH 10, 15, reposto estabilizado. Para o 366, 10, 15, acusaremos, descendo para 2500, Bono 697. ONU 328, mantenha nível 090 e aguarde para fazer espera na posição Mari, com curvas pela direita, com 328. Quer descer para o 90, aguardar, espera em Mari, fluxo de tráfego aéreo? Firmo. Ok. Espera em Mari, igual no 328. Atinge 0620, abaixo é o 401. Aberta é ONU 401, curva direita pro a ONU 60, desce mantenha nível 050. Direita ONU 60, descendo para o 050, aberta ONU 401. Torre Whisky Bravo Zulu, confirme o vento, por gentileza. ONU 80 graus, 139. Zulu. Estou confirmando, vento variável, 150 graus até 190 graus, 7 nós a 1,6 nós. Ciente, obrigado, Zulu. Puxa de ar de marca autorizada, declarar, pista 10, vento 170 graus, 111 nós. Esquerda. Pushback, acionamento, gol 174, posição 8. Iniciando agora, senhor. Confirme. O gol no 754 tem condições de iniciar agora, o pushback? Afirmativo. Autorizando, senhor. Chame táxi, gol no 754. Autorizado, chamar a táxi, gol no 754. Batendo, então, tremendo em 500. Quer que faça alguma órbita para te ajudar aí? Faça a órbita pela esquerda, servito 366, gol no 697. Ok, mantendo 3,5, tá bom, pra ti? Passaredo vai iniciar a órbita, curva à direita, ok? Dedo está livre pela esquerda, efetue pela esquerda em toque. Não temos condições, temos formações à esquerda, solicito pela direita. Pela direita, faça pela direita, mantendo 80. Iniciando, 2230. Tá vendo? 5491, chegada a Bonf, desse mantenha 070. Finge mantém 050, Abaeté 1401. Sente, Abaeté 1401, mantenha 050. Eita, você teria alguma velocidade indicada, senhor? Abaeté mantém 050. Sente, Abaeté manterá o 050. Controle, o gol no 697, está na proa do SCR, assistiu 366, está mantendo 1.600 metros, e a órbita é pela esquerda, consciente. Sim, faça a órbita pela esquerda, 3.500 pés, gol 697. Ok, na nossa SV 366. Diz que Charlie Mike, pro de coral, suba 100. Gol 697, chama 120, decimal 8, gol 697. 208. Controle Salvador, trip 5491. Reduz a 210 na trip 5491. Já está com indicada de 200, o que você acha? Tá bom. O Baitão 401 está a 22 milhas, oeste Salvador. Prepare uma espera nesta posição pela esquerda, nível 50, 050. Positivo, órbita pela direita, senhor. Pela direita, está livre. Ok, grato. Gol 1328, desse mantém o 090, inicie órbita na posição Mari. O controle do gol 328, iniciando agora Mari para o 90, é isso? Para o 90, correto. É o número 2346 para aproximação, meia dúzia. Meia dúzia. É, vamos fazer pela direita, embalde vai ser 035, tá? Para já sair na proa de etapa. Firmo, está livre. 5491, desce e mantenha o nível 060. Prepare a órbita na posição Bonf pela direita. Bonf pela direita, 060, trip 5491. Mundo para o táxi, 45 a bordo, 3 horas e 40, Natal. Serra a frequência livre. 045, 340, Natal. Agora, de um minuto para início do táxi, até 80, cruzamento com a Juliette com 160. Voo no 160, tem condições de agilizar para o portão 612, senhor? Afirmativo, agilizando para o 612 e o 160. Autorizando, senhor? Operando ou não? Está operando, operação é visual em Salvador. Ok, teríamos condições então de aproarmos para a pista de 17? Já iniciou a curva esquerda? Começamos novamente a curva direita para reaproarmos a posição toque. Já à direita. Sob vetoração para sinal visual pista 17, curva direita para o 060, limitado pela radial 330 do Velho Salvador, desse mantenha nível 060. 060 de proa e limitado pela 330, 2230, pode só repetir a descida? Para o 60, 060 nível. 060, 2230. O trip também é objetivo ao pouso na 197, caso facilite. Sob vetoração, final visual 17, vai na proa 190, trip 5491, desça nível 030. 030, esquerda, 190, trip 5491. Trip 5491, caso de falha de comunicações, 10 milhas para Salvador, reassuma a navegação para a posição Bonf. Ok, senhor, caso de falha na décima milha, Bonf. Afirmo. Inoperante. 3660, taxi via Alfa, reporte para ingresso no taxi Kilo, senhor. Ok, vai taxi via Alfa, informando para ingresso na Kilo, confirme? Afirmo, reporte para ingresso no taxi Kilo. Reportando para ingresso na Kilo. Siga a chegada Mari, desça o 050. Ok, pela direita, Mari completa para 50, gol 1-3-2-8. Principal para o portão 01-3566. E após a passagem do colega, para o 01-3566. Trip 5491, desse Mateus 030, reporte visual com campo. Desse 030, reportará visual 5491. Desce nível 040. Agora 40, na proa 90, 2230. Sim, 754, de passagem ao Airbus da TAM, que irá ingressar na Kilo após ingresso na Delta e chame torre 118, meia dúzia, gol no 754. Afirmativo, após o Airbus, ingresso na 10, na Delta, gol no 754. TAM 3660, autorizado ingresso no taxiway Kilo, pátio principal, reporte para ingresso no pátio principal, TAM 3660. Ok, ingresso na Kilo, reportado para ingresso no pátio principal, 3660. O Salvador, o gol 806, está pronto para o pushback e acionamento, aguardando a autorização. No portão 3, senhor, a enquadração com a equipe solo, após o Airbus da TAM ingressar no portão 01, tem livre fluxo de acionamento. Chame para táxi, 1806, pronto para cópia. Pronto. 1806, Salvador para Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 230, autorizado, Golf 677. Decola da pista 10, com curva à esquerda, saída UCA, transição Aracaju. Controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5106, do 1806. Está autorizado 230 para Aracaju, decola da 10 curva esquerda, na subida Puca, na transição Aracaju, 198, controle 5106, o motor é o transponder. 5106, cotejamento correto, do 1806, chame para o táxi, som. Trabalhei. Salve Salvador, gol no 924, livrando a Golf. Gol 1924, táxi via Alfa, senhor. Reporte para ingresso no táxi Kilo. Via Alfa, reporte para ingresso na Kilo, 924. torre. Tá visual com o campo para pouso não no 7. 1-0, tem 3660. 2-0, ingresso parte principal, portão 1-0, 3660. 50 agora, de Salvador, 2230. Pouso simultâneo será o número 3. Ok, ciente. Série 2230, direita pro 1110, limitado pela radial 350, VR de Salvador. 110-350 de Salvador é o nosso limite. Descida para 3000, aliás, 030. Voo 1754 após pouso da aeronave da companhia na curta final, a linha mantém cabeceira deslocada no 10. Após a passagem do 37 da companhia, a linha mantém a 10, voo 1754. Vitor 366 para a aeronave da 10. Voo 368 da presente, o gol 1328, desça 4000 pés, ajustado 1015. Boa no 368, 4.015, gol 1328. Trips 5491, reporte 3 milhas da cabeceira 17, trem de pouso baixado travado. Tá na quinta milha, 5491. Reporte 3 milhas, autorizado final da 17. Reporte trem de pouso baixado travado. Reportará baixo travado. 3 milhas. Zero, zero, ano, mantém a alfa antes da delta. Confirme, são 8001 na alfa antes da delta? Afirma, que vai ingressar agora na Delta, o 8001. Gente, na Delta, chame tu recente 10-6, assim, tem um bom voo. Obrigado, boa tarde. Para o táxi, voo no 806, alterna Recife, 2 horas e 30, autonomia com 80 a bordo, 80. 60. Conhecemos a posição rotatória, estamos aproando, vamos chamar 18-6. Muito obrigado, amigão. Até amanhã. Certo. 150, 190 nós, de 8 a 18 nós. Ciente, baixo travado, 50 ao vivo. Frequência 18, decimal, meia dúzia. Tem um bom voo, 1806. Índia Alfa, até o ponto esperando a Delta, lá contacto a torre 18-6, gol 1806. O gol no 924, está ingresso naquilo, visual com a aeronave ingressando na Delta. Copiado, senhor. Tem autorizado o ingresso naquilo, quando com segurança. Reporte para ingresso no pátio principal do 1924. Ingressa naquilo, via pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, 1924. Paulo, boa tarde, 697, livrou na última. Boa tarde, 1697, táxi aprovado via Alfa, reporte para ingresso no táxi de Quilo, senhor. Via Alfa, reporta naquilo, vou no 697. Delta. Tá 8001, mantém a ponte de espera. Delta. Mantendo na Delta, tá 8001. 266, reporte final de nave 28. 628. Passo externo, passado e travado no 401. Tá no 401. Aguarde, correção. Autorizado pouso, vista 10, vento variável de 150, 190 nós, de 8 a 20, correção. 150, 190 graus, de 8 a 20 nós. Ciente, 401. Rotatória.